Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido, tudo bem? Tudo, eu só quero dizer para você, antes de você começar a entrevista, que nos dá muita honra e muito orgulho, que isso aqui é um país de vigaristas e de canalhas. Tá, mas só um pouquinho, querido, eu vou te pedir uma coisa, o que faz a rádio ser conhecida e ser escutada são novidades do Conde. É, mas essa é uma novidade. Eu passei no posto de gasolina agora para comprar cigarro, e alguns carros lá abastecendo e o posto fechado. Eu falei, tá abastecendo normalmente? Ele disse, não tá abastecendo normalmente. Eu falei, como é que você tá abastecendo? Aí eu chamei a polícia e comuniquei à Agência Nacional de Petróleo. E aos meus ouvintes eu quero comunicar o seguinte, o posto aqui... Deixa eu só te interromper, eu não entendi, pode só descrever de novo? Não, o posto fechado e ele só abastecendo alguns amigos do dono do posto. Ah, e eu... isso que eu já tinha comentado em outro programa. É, e eu quero comunicar aos meus ouvintes, que não deve ter muito ainda, deve ter aí uns 5, 6 mil litros nos tanques, mas o posto Ipiranga aqui da João Guilhermino tem combustível, viu? Então os senhores podem ir para lá, porque eles são obrigados a abastecer, porque eles têm combustível. Tá, mas mal que ele pergunte, tem que mostrar carteirinha VIP, como é que é a coisa? Não, assim, para poder se enquadrar no, na, né, no Very Important People, na lista de Very Important People, como é que é para conseguir ingresso? Não, pra... é o VIP aqui é viado importante paca. Olha, então, a sua convidada já está no ar e eu não quero cansá-la com a minha raiva, não, viu? Maravilha. Gente, a gente vai começar o programa hoje entrevistando a Nana Calimeri. E peço desculpas a ela pela minha grosseria, Nana, desculpe. Sem certo, a gente já vai começar logo esse climão passa. Então, no caso, a Nana Calimeri, ou Georgiana Calimeri, ela é uma autora brasileira, ela reside em Brasília, ela lida de frente, sem papas na língua e nem na caneta, o teclado, com aquele que é considerado o mal do século, ou seja, a depressão. Ela é responsável por um elogiadíssimo livro chamado A Biblioteca de Alexandria, além de vários e-books, que é tornado popular entre jovens de todas as idades. Vou citar alguns dos e-books, né? No caso, o nosso foco aqui vai ser mais, obviamente, no livro físico, porque eu sou analfabeto praticamente de tecnologia e o dono da rádio, o João, que estava conversando comigo, também é. Então, como a gente lida, realmente gosta de lidar com o livro físico, poder folhear, mas o enfoque vai ser aquele, vai ser lá, no Biblioteca de Alexandria. Mas, de qualquer forma, deixa eu falar um pouco de algum dos livros, dos e-books que ela tem. Amor Implica em Não Sofrer, adoro esse título. É sobre Ana, uma mulher que tenta se libertar do ciclo vicioso de neuroses comandado pela mãe. Gabziana, sobre uma microempresária que vende geleias para a comunidade onde ela vive, e ela tem que daí se confrontar com a depressão que pode até estar levando o casamento dela, deixando o casamento dela com os dias contados. As Cores de Sabrina, que é sobre uma mulher que exercita a própria liberdade através do sexo. Então é isso, quer dizer, vamos dar as boas-vindas, já estou até um pouco nervoso, a gente está para conversar já há um tempão, então, tudo bem, Nana? Oi, tudo bom, e vocês aí? Tudo tranquilo? Tudo ok, querida, tentando sobreviver aqui nas filas de gasolina. Eu estou escrevendo... Como é que é? Eu estou escrevendo uma crônica sobre isso agorinha. Tá, é mesmo? Ah, tá. Então, Nana... Então... Que hoje quem encarou a fila fui eu, 2 horas, rapaz. 2 horas, ontem, não tô te mentindo, das 5 para 11 da manhã, eu entrei numa fila de cerca de 3 quilômetros e fui atendido, não estou te mentindo, às 17h18. Você não é amigo do dono? Eu saí às 5. Vocês não, eu sou amigo do dono, é ótimo. Vocês não são amigos do dono, daí o cidadão falou para mim, não, mas o senhor... Não, mas no posto que eu estava, o pessoal do governo estava abastecendo lá, tinha uma bomba para ele. É, mas daí o cidadão ainda teve o desplante de me dizer, não, mas o senhor pode abastecer. Eu falei, mas eu não quero nenhum privilégio para mim, o senhor tem que atender a todos que vierem aqui. Claro. Privilégio eu não aceito. Ai, ai, então, começar então pelo início de tudo, querida. Me fala assim, eu sei que tu moras em Brasília, me fala assim pelo teu interesse pela leitura. Desculpa, pai, como é que... Só um instante. Tá, cachorrada. Eu gosto de cachorro. Eu também. Adoro cachorro. Como é que é? Não, eu tô dizendo que a gente adora cachorro. A gente também adora cachorro. Era cachorro no fundo latino, não era? Acho que latir tem que ser cachorro. Mas de qualquer forma, Nana, me fala como é que tudo começou assim, como é que teu interesse pela leitura começou, e me diz assim também da primeira coisa que tu lembras lendo, assim, a primeira coisa assim que te lembra assim, literalmente sentando. Nossa, e a leitura, assim, eu sempre fui muito quieta, né, então... Fala um pouquinho mais alto só, querida, por favor. Eu sempre fui muito quietinha, então os livros eram amigos, digamos assim. A primeira leitura, cara, eu não vou saber. Tem um livro que me marcou muito chamado Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Ele não é muito conhecido pelas pessoas, que é um garoto que ele tinha, né, que o dedo verde é aquela pessoa que bota o dedo na terra e brota, né, e as plantas iam brotando, aquela coisa toda. Tinha um lance de fantasia esse livro, né? É, e a fantasia foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Quando eu era novinha, tinha um desenho animado chamado Caverna do Dragão, que também já me deixou bastante interessada já pela área. Então essa área audiovisual também já me chamava muito, o cinema, né, que era eu acho que o cinema ganhou muita visibilidade na época que eu estava crescendo, lá pela década de 70, 80, né? O cinema começou os blockbusters. Eu ia te perguntar até sobre a tua influência no cinema, mas tudo bem que você já está respondendo. Hã? Eu estou dizendo que eu ia daqui a pouco perguntar, já que teus livros são tão visuais, se tu tinha, se tu era uma cinéfila, se tu gostava muito de cinema. Ah, amo cinema, mas sonho de consumo aos 15 anos de idade era ser resenhista de filme. Nossa, e realizei isso, né? Acabei por realizar, tive blog de resenha de filme, né? Fiz cabine de imprensa, só pra... Querida, eu vou te pedir, não leva mal, eu te peço desculpa de novo, tá? De volta, eu vou ter que te interromper se precisar, tá? No sentido de, fala um pouquinho mais alto, bem próximo do telefone, tá? Ah, tá. Então, isso, ó, agora foi perfeito, cheguei a me emocionar. Ah, nossa. Cheguei a tremer nas bases. Assim, Georgiana, me diz uma coisa. Tem, obviamente, teus e-books para assinar como Georgiana. E depois, no teu livro, o Nana. No livro, no caso, a Biblioteca de Alexandria. Conta pra mim se foi só alguma coisa, sei lá, por espaço, por sua melhor, por colocar no apelido, ou se tem daqui a pouco uma transição mesmo entre a Georgiana não, e a Nana. Não, eu vou usar o nome, porque eu acho que o nome é muito... Acho que esse nome é, assim, um nome que ele tem uma história, né? Porque meu pai vem da Grécia, então eu vou deixar o nome como tá, e que foi um nome que tem a ver com as minhas origens. É, de certa forma. E o apelido no você está falando no livro? Bom, é porque aí foi uma questão estilística da pessoa que fez para mim. Ah, tá. Eu não entendo nada. Eu entendo, assim, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu entendo mal de escrever, né? Porque às vezes tem hora que eu pego uns caras que são maravilhosos, umas mulheres que escrevem, e eu falo, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. Então, eu fico na parte da escrita, mas eu preciso de alguém para me ajudar nessa parte estilística, visual, do livro, né, de montar a capa, essas coisas assim. Certo. E me diz uma coisa, Nana, peraí que eu te chamo de Georgiana ou Nana? Como você se sente mais confortável? Tá, então Nana, então tá. Me diz uma coisa, Nana, me fala um pouco, tá, das suas experiências pessoais transformadas em características dos personagens, né? No caso, Biblioteca de Alexandria, é sobre, no caso, para quem não leu, é sobre uma moça de 24 anos, o nome dela é Angelique Duncan, ela tem um mundo basicamente revirado, de ponta cabeça, ao descobrir que ela faz parte de uma espécie de, como é que posso dizer, uma sociedade de bibliotecários mágicos, tá? Fala um pouquinho... quanto por cento tu achas que, tu tem, na tua escrita, as protagonistas têm a ver contigo? Eu tirei de mim, assim, eu tirei a experiência da depressão, da ansiedade, e um background levemente da família, né? Que a gente acaba escrevendo o que a gente conhece, porque a gente não pode descrever ou falar daquilo que nunca vimos. Concordo contigo. Né? A não ser que a gente tenha uma trip aí qualquer, e aí a gente aproveita a trip, mas tirando isso, a gente não tem como tirar. Então eu usei, eu parti dessa premissa, meio que de que eu tive depressão, de que eu conheço ansiedade, uhum. né? Porque assim, a gente fala, ah, eu tô ansioso. Sim, é natural que nós tenhamos ansiedade de um certo nível. Ah, eu vou para um encontro, vou fazer uma prova. Mas existe a ansiedade, ela é crônica, né? Tem várias formas de como ela se manifesta em cada pessoa. Então, eu parti desse pressuposto e eu falei assim, gente, a gente precisa conversar sobre esses assuntos, né? Sobre essas questões tão humanas que vêm datadas de tão longo tempo, porque... E tão discriminadas ainda, né? Oi? E ao mesmo tempo tão discriminadas ainda. É, existe um dado de que até o ano que vem a morte por suicídio vai barrar todos os outros tipos de morte, inclusive... É mesmo? Uhum. Pela OMS, pelo ataque cardíaco e AIDS. Uau! Fora o estudo que eu fiz, que dizem assim, tem alguns acidentes que são considerados acidentes, que na verdade são pessoas que tentaram suicídio, mas não são catalogados como tentativas. Entendi, não fica na classificação de suicídio, né? Não entra. Uhum. Né? Então aí eu parti desse pressuposto da necessidade da discussão, da necessidade do debate, pra colocar isso na personagem. Ok. Experiência pessoal pra fazer isso. Sim, me fala um pouco assim... Perdão, desculpa te interromper, querida, fala. Não, basicamente isso. Aí tem também uma coisa que me incomoda muito hoje em dia. Que é quando eu tinha 15 anos, os livros que eu lia, de fantasia, até mesmo de fantasia, eram pra pessoas mais adultas. Né? Eram pra era um público mais adulto. Sim, meia idade pra adiante, né? É. Hoje em dia é um público de 15 anos até 20 e poucos anos. Eu falei, gente, cadê os livros para mim? Cadê os livros que eu vou ler? Entendeu? Para pessoas com mais de 40 anos, de 30 anos. Onde é que estão? Onde é que estão esses livros? Cadê? Eu não tô achando. Entendeu? Pode até ter, mas assim, eles não estão sendo divulgados. Sim. E aí eu escrevi um livro pensando nisso também. Nessa personagem já com seus 20 e poucos anos, saindo da faculdade, entrando na vida adulta. Entendi. E me diz uma coisa, e me fala assim, como é que... tu deves, depois de ter escrito tanto, tu deves também ter tido muito feedback legal que te ajudou até para impulsionar os teus personagens em novas... digamos assim, aventuras. Olha, eu vou te falar um pouco disso, do feedback com leitores, né? Não, porque da mesma forma que escreveu alguma coisa... Eu sempre agradeço ao André Ciano, porque... Fala um pouquinho mais alto, querida, por favor. É, eu vou agradecer ao André Ciano, que é um grande amigo que eu tenho. Uhum. A gente se encontrou pela rede, né? Pela internet. Rede. Uhum. E a internet não era o que era uns, sei lá, 10, 15 anos atrás. Quando a gente começou a conversar, ele era a pessoa que lia tudo que eu escrevia. Entendi. E foi ele que eu falava assim, eu vou desistir disso, eu não quero mais essa porcaria, não quero mais fazer isso. Ele, não, você escreve bem, continua. Então eu tive esse único leitor ao longo de muitos anos. Ah, é? Inclusive, eu escrevi uma saga, eu falava assim, terminei o primeiro livro, né? Aí ele falava, ah, tá bom. Aí ele lia. Aí... um ano depois, aí, tipo, dois dias depois eu falei, não é esse o livro, vou começar tudo de novo. Aí ele ia lá e lia. Então ele foi a pessoa que não deixou eu desistir da história, né? Que bacana isso, que bacana. E me fala daí de pessoas, no caso, né, tu és próxima dele, no caso, de se comunicaram muitas vezes, mas de outras pessoas, porque o que me interessa, uma coisa que me interessa bastante é que, obviamente, tu começaste, muitos personagens que criaste, como tu mesmo disseste há pouco, são personagens que tu tá procurando personagens que tu pudesse se identificar. Então, uma vez tu criando os personagens, obviamente, muita gente se identificou com eles. Fala um pouco de outros feedbacks, assim, que tu... Claro, não sei se você ficar doido. Eu tenho uma amiga que, assim, a partir do livro, ela leu todas as outras obras minhas, porque ela falou assim, nossa, gostei tanto desse livro. Aí eu falo assim, ó, tô com o livro 2. Aí ela, ai, pelo amor de Deus, deixa eu ler. Né? Então, o pessoal tá gostando bastante. Tô tendo um feedback bem positivo em relação ao livro. Né, eu já tive também um feedback que não foi tão positivo assim, uh-huh. uma resenha, uh-huh. mas é uma outra coisa que eu bati, não, porque um dos personagens é baseado numa pessoa real, E é um bad boy. E aí eu falei assim, tá, beleza, vou colocar esse cara aqui e vamos ver o que, que vai dar. E é impressionantemente, as pessoas querem que a personagem termine a história com ele. Eu falo, gente, mas se você encontrar um cara desse na sua vida, você quer morte, mas você não quer ver a pessoa na sua frente. Né? Então, acho que também a gente tem que rever esses conceitos românticos que nós temos. Né? Porque eu coloquei um cara aqui, que é o poço da meleca, assim, tipo, sim, não sei se posso falar palavra mesmo, poço pode. Bosta, assim, sabe? Tipo, você se meter com um cara desse é pedir a morte. E aí as meninas ficam, ai, nossa, ele é tudo, eu amo. Isso me lembra, sabe do quê, Nana? Tem um clássico que depois foi refilmado, tá? Mas vamos falar do original, tá? Que é o Professor Aloprado, do Jerry Lewis, né? Que ele cria uma poção, aquele cara super dentuço, aquele cientista barra professor cria uma poção e se transforma no cara mais pretencioso, mais bronzeado, pretencioso e estiloso da face da Terra. E daí o Jerry Lewis contou várias vezes em entrevistas que ele ficou aterrorizado com a quantidade de cartas que ele recebeu nos anos 60, depois de fazer esse filme, com o pessoal adorando esse lado monstro, né? Porque era meio, basicamente o médico e o monstro, né? Sim, eu lembro desse filme, assim. Pois é. E ele disse que ficou aterrorizado porque tinha gente que falava, nossa, né, tu tinha que fazer mais filmes com esse personagem. Ele, mas meu Deus, o seu personagem é o esgoto do esgoto. E disse que as pessoas sentiam... Pois é, e a menina fez uma resenha falando assim, não, porque eu não gostei da personagem, porque ela é muito chorona, porque ela é isso. Mas o fulano de tal, eu falei, gente, eu levei um susto, eu falei, uai. Vamos focar um pouquinho agora no especificamente no Biblioteca de Alexandria, né? Fala um pouquinho dessa, já que essa a protagonista Angelique Duncan, tu pronuncias Duncan no sobrenome dela ou Duncan? É Duncan, né? Duncan. Eu usei um background irlandês, né? Me fala um pouco como é que é essa descoberta na vida dela. Né? Quer dizer, todos nós acho que temos descobertas, às vezes, que a gente não consegue lidar com, mas até ela tem uma descoberta. Ela trabalha numa livraria, né? num lugar aqui em Brasília chamado Conic. Que a gente costuma brincar que aqui é assim, se você vê um Tiranossauro Rex, você vai vir lá no Conic, entendeu? Porque uma vez eu fui inclusive na livraria que eu cito, que ela trabalha. Eu fui lá, tinha os caras vestidos com armaduras. Entendi. Medievais, porque tem essas lutas, né? Uma pegada medieval, né? E eles estavam lá, e eu falei, ah, então tá, né? É aqui no Conic, então você vai no Conic e você vê de tudo. Tem religião, tem prostituta, tem de tudo lá. Tem paganismo. É tudo que você puder imaginar lá tem. Sindicato, tatuadora, é um lugar muito interessante. E ela tá trabalhando nessa livraria. E aí o chefe dela vira e falou assim, isso é o seguinte, vai lá embaixo, no subsolo, pega um livro, pega um HQ pra mim. E aí na hora que ela desce, ela vê um cara no canto, no canto ali sangrando. E ela, opa, peraí, que porra é essa? Cara o quê? Ela vê um sujeito sangrando, assim, tipo encostado sangrando. Na parede, tá. Entendeu? E ela, uai, que porra é essa? Aí o cara, nossa, você está correndo risco de vida, porque você me viu. E a partir daí... ela passa a descobrir esse mundo. Ela descobre, entendi, que ela tem poderes além daqueles que ela imaginava, além daqueles que as pessoas lá no mundo dela conheciam. E ela, tipo, pera, mas eu não sei fazer nada, eu não quero isso, meu lado, me deixa. Sim. Tipo assim, é mais forte que ela, né? É, mas aí, tipo, ela é envolvida naquilo ali, mas ela não quer ela, porque ela, tipo assim, pô, minha vida tá de boas aqui, cara, já passei por depressão, já tentei me matar, já passei por ansiedade, chega, quero não. E tu tens planos de escrever livros que sejam mais ainda... a gente, né, falaste até que tem personagens, vários personagens, realmente tem muito teu. Né? Muito de ti, mas assim, livros até mais próximos de alguma coisa na linha de autobiografia, porque pelo pouco que a gente já conversou, então, uma vida bem diversa. Não sei, eu vou falar por mim, mas eu acredito que todo livro que a gente vem a escrever, ele vai passar por esse processo mesmo que inconsciente, de a gente botar um plantinho nosso lá, um livro meu. Não, não, a minha pergunta, Nana, é a seguinte, falaste mesmo inconsciente, e eu estou dizendo, e conscientemente tu planejas escrever algo que seja, assim, não, eu que já seja fiz Nana isso, mesmo? Eu já fiz isso, eu já fiz. Tem um livro chamado O Espírito do Quarto ao Lado, que ele, eu trabalho muito com realismo fantástico, que tem uma pontinha de realidade ali, uma reflexão sobre questões, né, pessoais, mas eu evito falar sobre isso, porque eu acho que às vezes a gente também tem que deixar para a imaginação. Entendi, fica muita exposição na coisa, né? É, não, porque tem coisa ali que não é, entendeu? Então, que eu trouxe, que eu fiz uma pesquisa, que venho de uma pesquisa, entendeu? O próximo livro da Angelique, eu já estou pensando numa pesquisa para, né? Porque eu já tenho dois, aí eu já estou indo para o três. Né? Então, tem que ter umas pesquisas que fogem desse padrão aqui, né? Uhum. E me fala um pouco, assim, não quero assim, te colocar tão debaixo de um holofote, mas me fala um pouquinho dessa experiência. Eu já fui para terapia muitas vezes, já tive vários analistas. Me fala um pouquinho da tua experiência, entre aspas, de divã. Me fala assim, não, não é divã, não. Não. Não, eu sei que não é divã, mas eu falei bem entre aspas. Eu faço terapia cognitiva comportamental. Uhum, uhum. Né? O que aconteceu? Quando eu tinha uns 28 anos, eu li um artigo... Um pouquinho mais alto, please. Quando eu tinha uns 28 anos, eu li um artigo na Veja. Não, eu vi uma entrevista na Veja de um CEO. E ele falava assim, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. Eu falei, opa, peraí, o que, que é isso? eu acho. Aí tô me achando. Curiosa, fui atrás. E fui atrás de alguém que pudesse me ajudar na identificação disso, porque eu sempre fui distraída, desligada. Uhum. Né? Eu tinha dificuldade na escola, matemática era um terror. Prestar atenção, pra mim, claro. Uhum. Né? Aquela coisa toda. Uhum. E aí eu não consegui isso, mas assim, aí eu tive depressão, achei um psiquiatra certo, e disse, não, você tem e tal. Só que. Aí eu fui fazendo o tratamento, né? Só que eu tinha que fazer o tratamento para a depressão primeiro. Uhum. E aí ele com o tempo, ele identificou outra coisa, e a gente foi fazendo o tratamento, e aí ele falou assim, olha, o menor dos seus problemas é o TDAH. Okay. Né? E aí a gente tá tocando o barco. Ele falou para mim que eu tenho, me dá pânico com a Ritalina. Aí ele falou, então para, não toma. Só te interrompendo, tu tens crise de pânico, assim, por exemplo, em locais também que tu não conhece, com gente que tu não conhece, como é que é isso? Não, eu já consigo identificar quando vem, né, quando vem a roupa. Ok, ok. E aí, o que que acontece? Quando eu tava grávida, 19 anos atrás, uhum, eu resolvi fazer yoga, e aí a yoga entrou na minha vida, eu já gostava disso, né, eu já fiz tai chi quando eu tinha 15 e tal, uhum, aí a yoga entrou na minha vida. E aí, com esse negócio da yoga, eu aprendi a controlar a respiração, a perceber os sinais de ansiedade, aí eu vou tentando controlar. Quando a coisa está muito difícil, aí eu apelo para o médico. Tá, e me diz uma coisa, e tu consegue, tipo assim, usando um retrovisor, um espelho retrovisor, ver os períodos diferentes em tu lidando com esses problemas através dos teus livros, tipo assim, pegando um livro bem mais antigo teu. Dá pra ver muito bem. Quando eu tinha 15 anos... Disso, então, que isso me interessa. Quando eu tinha 15 anos, eu escrevia poema, eu olho e falo, putz, eu tava muito mal, mas... Eu não ouvi, desculpa, falar assim, poemas, como é que é, desculpa? Quando eu tinha 15 anos, eu escrevia uns poemas e dá pra ver muito bem a estrutura psicológica que não tava legal. Uau! E aí foi evoluindo, né? Uhum. Então dá pra perceber como os personagens estão montados, a estrutura da narrativa. Agora também tem outra coisa, tem muita narrativa minha que eu tiro de sonho, né? Que eu tenho um sonho que conta uma história, eu acordo, eu falo... Ah, tu és o tipo da pessoa que, que tem um sonho, que te lembra, como é que fazer, te lembra muito bem dos sonhos, que tem gente que acorda e não sabe dizer que sonhou, né? Eu tenho sonhos, principalmente pesadelos, que eu lembro assim, do começo ao fim, e às vezes até sonhos bons, que eu acordo, fico frustrado, super frustrado de serem sonhos e tento voltar a dormir para ver se eu recupero, e não consigo. Me fala um pouco da tua relação com os sonhos, pode ser? Sim, claro. Aí eu tenho, assim, teve uma vez que eu sonhei uma história durante 3 dias, parecia novela. A mesma história? Tipo assim, no dia seguinte a gente pegava, tinha a sequência, isso, no, parte 2, no dia seguinte 3? Pegava de onde parou do dia anterior. Tá falando sério? Sério, eu escrevi o texto sobre isso. Uau. Foi bem louco. Foi a única vez também. Já teve também aquele tipo, aquele filme do Inception, que você vai entrando dentro do sonho. Sim, sonho dentro do sonho. Né? Mas assim, quando eu tenho um sonho que eu acho que dá gancho pra história, eu pego ele e transformo. Sim. Uau. Aí eu trabalho isso pra poder transformar a história. Agora, eu tô pegando todo esse material, que assim, tem um material longo, ao longo de 20 anos eu escrevi cerca de 150 histórias. Uhum. E eu estou transformando elas, eu estou passando elas para a Amazon, colocando todas, né, tipo, no projeto que eu estou chamando Um Conto por Semana. Tá, me fala como é que a pessoa acessa isso, como é que... Então, é só no www.amazon.com.br, procurar meu nome, no Brasil só tem 5 pessoas com esse nome. Eu já... Calimeris, gente, Calimeris, grego isso, mesmo. Isso, é. Tá. Porque assim, no Brasil só tem 5 pessoas com esse nome. Dentro da Amazon só tem eu, então não vai ser fácil achar. Tá. Né? Por isso que eu coloquei meu nome mesmo. Eu falei, eu tenho um nome que é uma marca. E a pessoa tem acesso à Amazon, e daí de quanto em quanto tempo? Só me fala de novo dessa estrutura. É, uma vez por semana eu estou subindo o conto. Uau. Normalmente ele está... Mas me diz uma coisa, são contos, perdão, mas assim, vamos dizer que se fossem histórias filmadas, tá? Estaria mais para novela, ou seja, dá para ler o terceiro conto sem ter lido os dois anteriores? Não, como é tudo que... independente. Não, ah, são independentes. Um conto não tem nada a ver com o outro. Inclusive, eu tô pegando os contos de ficção científica agora, tô subindo os contos de UFC. Que legal. E mesma coisa, e não tem personagens de um conto que daqui a pouco fazem visitas... Não. Eles tudo são completamente independente. O único livro, a única história que eu estou fazendo uma puxadinha dessa é a biblioteca. Entendi. Claro, até falaste, né, porque vai ter uma nova aventura mais tarde saindo. Na verdade, a própria Angélica de Alexandria, ela começou a existir há 20 anos atrás. Como é que é? Ela começou a existir há 20 anos atrás. Porque eu tinha um amigo que ele desenhava muito bem. A gente queria fazer uma história em quadrinhos. Entendi. E a gente criou um dos personagens principais chamado Alexandros Kalinictos. Uhum. Que ele era um cara que entendia de paranormalidade, que ele vinha para Brasília e estudava paranormalidade na UNB. E que ele era assombrado pelo fantasma da irmã dele, chamada Angelique. Entendi, a irmã falecida, no caso. É, a irmã falecida. Uhum. E aí a coisa foi passando. Há dois anos atrás, eu tinha uns sonhos com bibliotecas e eu resolvi escrever esse livro. Entendi. Né? E aí o Alexandre voltou, a Angelique voltou, eu tinha até esquecido que eu tinha esses personagens. E eu pedi pro meu amigo, né, pro Rubens Paiva, para usar o personagem, coisa que com muita delicadeza ele deixou, eu sou muito grata a ele. Uhum. E aí, eu tenho um livro que é só específico do Alexandros, que ele conta toda uma história dele, que ele tem um filho e tal, que eu vou ter que reescrever. Então, já tem um livro aí, que é uma história à parte. Entendi. E eu tenho outros personagens dentro da biblioteca que eu gostaria de expandir. Dentro da biblioteca? Dentro dessa biblioteca mágica. E eu gosto muito de brincar com a ideia de multiverso, né? De que a gente vive. Então eu já introduzi, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu queria tanto ler outra história da Angelique. Eu falei, eu tenho uma historinha, tenho um conto aqui, ó, lê isso aqui, que é um multiverso da Angelique que está no segundo livro. Ok. E me diz uma coisa, tem assim um blog, um local que a pessoa possa, tipo assim, quero me inteirar desse mundo Nana Calimeres. Tens assim um local específico que a pessoa possa saber dos teus e-books? Olha, no Facebook, livro, né? No meu Facebook pessoal, que é onde eu divulgo mais, que tem onde que eu coloco os livros, que eu falo dos projetos e tudo direitinho. Eu sou super acessível, se é só a pessoa entrar, conversar comigo de boa, eu não tenho nenhum problema. Né, a não ser que a pessoa faça alguma grosseria, realmente aí eu tô um bloqueio aí no tem uns caras que chegam assim, oi, tudo bom? Dá uma foto sua. Entendi. Não. Entendeu? Oi, tudo bom? Sabe, eu queria ler seu livro, tal, ler seu livro. Beleza. Oi, tudo bom? Pô, vamos manter a civilidade na rede, claro, também, né? Claro, claro. Só abrindo parênteses aqui. E o teu livro físico, esse, o Biblioteca de Alexandria, ou de Alexandria, ele é facilmente encontrável? Sim, comigo. Tá R$40 e 10 de frete. Ah, tá. Tem eu que ter tô contigo. Com 27 livros aqui comigo. Tá. E eu tô pretendendo fazer um lançamento pocket aqui em Brasília. Desculpa, planejando fazer um lançamento como? Não ouvi, desculpa. Pocket, é um lançamento com um pocket. Entendi. Poucos livros, né? Porque eu não tenho a mesma capacidade de uma grande editora de bancar um monte de livros. Então, com 50 livros e tal, que eu descobri uma doceria maravilhosa aqui também. Nana, assim, ó, querendo te agradecer a gente finalmente ter podido conversar ao vivo, no ar, tá? E desejo a melhor da sorte. Te acho super talentosa e acho super bravo da tua parte, assim, tu te expor, assim, colocar no aberto aí teu problema que tu já passou, porque, ou que passa, porque, como a gente conversou em off antes, né, eu sei por experiência própria como qualquer coisa a ver com depressão, e daqui a pouco ansiedade, como entre aspas, é tirado de letra por muita gente que parece que não viveu, né? Então, quantidade de pessoas com quem eu já lidei, que daqui a pouco, nossa, tá ansioso, por quê? Sabe? Eu tenho é a falta daquilo, é a falta do outro, né? A gente falou isso, mas eu tenho um texto na rede. Tem um texto na rede? Palestra quê? Também sobre isso, falando de depressão. É só procurar meu nome que fica fácil de achar. Ok. Nana, Georgiana, muito obrigado pela tua atenção. Eu te agradeço, nossa, obrigada pela oportunidade. Tá? Um grande beijo, obrigado mesmo de novo, tá? Tá bom. Eu que agradeço, um abraço. Tchau, abraço. Tchau. Marquinho. E aí, queridão? Vamos tocar uma música pra eu... Vamos. Então a gente tá tentando a garimpagem aí. Vamos lá. De músicas que foram injustamente, ficaram desconhecidas. Do ano 50, por favor, queridão. Vamos lá. Now let me see. I think I've covered everything. But I better read it through just once more. Miss Lonely Hearts, dear Miss Lonely Hearts, I'm writing this letter to you. Cause you're so wise, so please advise this sad little girl what to do. His name is Bill, he's my one big thrill, but lately we don't get along. Could it be true, there's someone new? Miss Lonely Hearts, tell me what's wrong. Please. print this letter and then if he should say your answer to me, Miss Love. Marco espera na fila, Antônio. Essa canção aí é de 1959, o nome da cantora é Dodie Stevens, D-O-D-I-E, Dodie Stevens. O nome da canção não fez sucesso, é Miss Lonely Heart, ou seja, senhorita, coração solitário, coração quebrado, coração abandonado. O maior hit dela foi uma canção chamada Pink Shoelaces, que também é de 59. Daqui a pouco eu vou ver um trechinho. Eu vou falar um pouco dessa cantora Dodie Stevens. O nome dela de batismo, Geraldine Pasquale. Nasceu em 17 de fevereiro de 1946. Ela ainda está viva, está com 72 anos. Ela nasceu em Chicago, no estado do Illinois. A família se mudou com ela quando ela tinha 3 anos de idade para o San Gabriel Valley, ou seja, aquela área ali perto de Pasadena, na Califórnia. E ela primeiro gravou uma canção de nome Merry Go Round, ou Merry Merry Go Round, que é sobre brincar num carrossel, aos 8 anos de idade, usando o pseudônimo ou o nome artístico Jerry Pace. E o que a gente ouviu na íntegra aí, ela gravou cerca de 8 dias antes de completar 13 anos. O sucessão dela, Pink Shoelaces, ela gravou um dia antes de fazer 13 anos. Né? A canção chegou ao número 3 no Billboard Hot 100 Chart, ou seja, na lista de 100 maiores sucessos, chegou número 3 e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ela ganhou um disco de ouro, até por isso. Em 69, ela gravou com uma repercussão assim, mediana, uma outra canção, no caso ela usou o nome de Geraldine Stevens, e em 72 ela fez parte do grupo do Sérgio Mendes. Ela também foi backing vocal do Frank Avalon, da cantora country Loretta Lynn e do cantor que tu adoras, Boz Scaggs, que também adoro. Isso nos anos 70. E nos anos 90, ela fez tour num circuito nostálgico com um cantor que tu adoras. E volta e meia ele aparece aqui, que é o Fabian. O teen idol Fabian. Sim. Isso, pois é. Isso nos anos 90. No caso, até no final tem um filme que o Fabian, que era um teen idol, né, um cantor, tipo assim, o precursor desse cantor, como é que é, o loirinho esse que a gente vive zombando aqui, tá na moda esse cantorzinho, tem um cantor aí, o Justin, exatamente, obrigado. Obrigado. Como o Fabian, né, tipo assim, o avô do bisavô do Justin Bieber, né? Ele também, no caso, também entrou na área de cinema, o Fabian, nos anos 50 e 60. Ele fez também um filme chamado... no caso, o Justin Bieber tem filme de concerto, né, de show, mas não filme em papel dramático. Mas eu quis comparar no sentido de ele ser o público dele ser totalmente de adolescentes ou pré-adolescentes. No caso, um filme que o Fabian fez chamado Hound Dog Man, que no Brasil era Uma Dívida de Amor, que é um filme de 58, ela faz parte do filme como atriz, a Dodie Stevens, e também canta na trilha sonora. Ela também atuou num filme de 62 sobre pena de morte, chamado Convict 4, no Brasil era A Morte Caminha ao Meu Lado, um filme com Ben Gazzara e participação do Sammy Davis Jr. Então, vamos tocar um trechinho do Pink Shoelaces dela, por favor, que foi um grande sucesso dela. Now I've got a guy and his name is Dooley. He's my guy and I love him truly. He's not good looking, heaven knows, but I'm wild about his crazy. fancy clothes wears, tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, wears tan shoes with pink shoelaces, and a big Panama with a purple hat band. He takes me deep sea fishing in a submarine, we go to drive-in movies in a limousine, he's got a hurly birdie and a 12-foot yacht. Marco Antônio. Essa canção, então, Pink Shoelaces, também de 59, basicamente a tradução seria Cadarços Rosas. Ela está falando da roupa que ela usava no colégio para conquistar o rapaz. O cara, pelo jeito, prestava atenção no cadarço rosa dela. Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você vai gostar, favor, muito. Eu não sei se você conhece. Claro. Não é essa não, mas a dela teve uma versão no Brasil que eu não lembro qual é. Desculpa, eu não ouvi. Quem é o Cili Campelo? Alô? Ah, é sim. É, o que tocou agora foi Cili Campelo, né? Grande Cili Campelo. É, mas né? Tem uma versão da Cili Campelo dessa música. Ah, da Pink Shoelaces, é? Tem. Eu tô procurando aqui. Ah, tá. Corpo de uma pura malte. Não é essa. Quer ir tentando enquanto... Pode falar. Não, tudo bem. O estilo dela, né, totalmente da Doricelli, bem da Neto Funicello, né? Então, quer dizer, naquela mesma pegada, super ingênua a canção. E eu acho muito legal esse início do rock and roll, do pop, digamos, do pop rock mundial. Achou alguma coisa aí? Eu quero, de repente, no final do programa, quer tentar? Achei, peraí. Achou? Achei. Vamos lá, por favor. É, meu amigo, aqui a gente acha tudo, vai. É playboy, é bom companheiro, trotinho e chuto, um amor, mas não me liga, que horror. Um sapatinho eu vou, lascou de rosa enfeitar, e perto dele eu vou, dá devagarinho e o broto conquistar. Conhecia, Marco Antônio? Conhecia e... Você me tirou, eu tô todo arrepiado. Cili Campelo. Eu não via há no mínimo 35 anos por aí. Essa música é um mimo, né? Obrigado. Tudo arrepiado. Vamos pro 60 então, gente. Vamos embora. Vai lá, Fufu. Por favor. Cantou de... You sigh, the song begins, you speak, I hear violins, it's magic. The stars desert the skies, they rush, they nestle in your eyes, it's magic. Without a golden wand or mystic charm, fantastic things begin whenever you hold me in your arms. When we walk hand in hand, this whole world is a wonderland. Honey, it's magic. How else can I explain those rainbows when there is no rain? Oh, it's magic. Why do I tell myself these things that happen are all really true, when in my heart I know the magic is my love for you? You just sigh, the song begins, you speak to me, I hear violins. Twinkling stars desert the skies, they rush, they nestle in your eyes. Why do I tell myself these things that happen are really true? Because my heart knows the only magic is my love for you. Gosto muito dessa cantora. Uau, olha, falou do sério. Sem mentira mesmo. São os melhores na minha opinião. Essa canção tem várias versões, é Magic, uma canção, né? Tem essa de 65, é uma das... Nossa, eu acho essa canção, essa interpretação inacreditável. Tem a versão até mais famosa dessa música, é pela Dinah Washington, mas é mais um estilo clássico. Esse tem uma pegada bossa novista, né? Uma pegada de jazz. Canção linda, cantora é Della Reese, ou seja, D-E-L-L-A, tem o sobrenome Reese, R-E-E-S-E, mas na verdade esse é o nome artístico, que o nome dela de batismo, o primeiro nome era Della Reese, e daí o nome completo dela, Della Reese Patricia Early, ela nasceu em 6 de julho de 1931 em Detroit e faleceu em 19 de novembro de 2017 em Los Angeles. O maior hit dela como cantora, ela também é atriz, foi em 1957, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, And That Reminds Me of You, ou seja, e aquilo ou isso lembra, me lembra de você. Falar um pouco dela. Então, o pai dela era metalúrgico negro e a mãe era uma cozinheira de origem Cherokee. Com 6 anos ela começou a cantar na igreja da vizinhança. E aos 10 anos já era viciada em cinema, saindo sempre com a mãe para ver filmes, e tinha como ídolos, ela admirava muito a Lena Horne, a Joan Crawford, a Bette Davis. Com 13 anos ela já era uma figura carimbada nas rádios locais, né? Cantora de jazz, de gospel, obviamente atriz, e também era pastora. A carreira dela durou cerca de 7 décadas, ou seja, quase 70 anos, né? Nos anos 60, ela teve um talk show que durou 197 programas, apresentado por ela. Imagina, nos anos 60. Ela foi estrela no Brasil, ela é bem conhecida por um seriado que foi bastante sucesso aqui, que era o Toque de um Anjo, um seriado que durou de 94 a 2003. Lembro. Isso. O seriado durou, acho que uns 210, 212 episódios. Ela cantava até a canção tema. Não sei dizer se quando passava na TV, que muitas vezes cortam, né, a abertura, não sei se tocava no Brasil a canção tema, mas era ela que cantava. Ela pode ser ouvida em filmes como Desafio no Bronx, que é a estreia como diretor do Robert De Niro, um filme bem no estilo do Scorsese, um filme, de certa forma, autobiográfico, sabe, sobre gangsters em Nova York, sobre um menino, né, que é disputado, digamos assim, cuja alma é meio disputada ou pelo pai ou por um gangster. Também num filme tenebroso chamado Destino Insólito, que é um filme com a Madonna, uma refilmagem de um clássico italiano. Ela co-estrelou um filme chamado Harlem Nights, no Brasil era Os Donos da Noite, o único filme dirigido pelo Ed Murphy. Era dirigido e estrelado pelo Ed Murphy, também era com o Richard Pryor. É um filme sobre uma espécie de Cotton Club, né, de um clube, de um cabaré gigantesco, com um cassino, só que todo de propriedade de negros. E é isso, a grande Della Reese. Vamos tocar, se não for abuso, um trechinho do And That Reminds Me of You, 57? I hear the sound of music, your favorite kind of music, and that reminds me, dear, of you. I see the summer roses, your favorite shade of roses, and that reminds me, too, of you, dear. If I could hear no music, ela é simplesmente fantástica. Não, inacreditável, né? Ela é fantástica. É incrível como tem gente nos últimos... quando ela faleceu, ou até 20 anos antes ela faleceu, que ia só conhecer como atriz. Né? Ela dedicou grande parte da carreira depois como atriz, que ali rolava mais dinheiro. Mas é uma cantora, por favor, não é uma cantora bissexta, né? Não é uma cantora que de vez em quando faz ponta, né? Não. Quer dizer, por favor, né? Olha o nível das interpretações, de arrebentar o coração, e até agradeço pela oportunidade, porque provavelmente eu vou ter que enfrentar daqui uns 2 dias aquela fila gigantesca, então me ajuda a pacas eu estar com essas canções maravilhosas da memória, e saber que tem gente que está escutando, até estou me escrevendo aqui dizendo que maravilha, o pessoal dizendo aqui que não sabia que ela era cantora também, ó. A amiga até Ana Ramos, de Niterói, dizendo isso. Vamos para os anos 70, querido, por favor? Minha guitarrista favorita. Ah. Marco Antônio? Pois é, porque eu sou de 79, o nome Love Hurts, ou seja, o amor sério, o amor dói, cantora Suzy 4, né? Ela é cantora de rock e pop italo-americana, nasceu em Detroit, mas a carreira dela explodiu mesmo foi no Reino Unido, na Austrália e na América do Sul. O nome da família dela, Quattrocchi, o pai era do sul da Itália e a mãe húngara. Ela é tia até de uma atriz lindíssima, chamada Shelley Fenn, que fez aquele filme The Wraith, A Aparição, com o Charlie Sheen em início de carreira, fez também as duas fases do Twin Peaks, e aquele filme abominável, que a gente já conversou outra vez, Encaixotando Helena. Nossa, isso é uma coisa terrível. É, pois é, a protagonista, uma mulher lindíssima, ela me lembro que até essa é sobrinha da Suzy 4, a Shelley Fenn também interpretou a Elizabeth Taylor, até numa minissérie, eu não me lembro se era minissérie ou se era um filme só pra TV, é uma das mulheres mais bonitas dos últimos, diríamos assim, dos últimos 30 anos no cinema americano. A Suzy disse que a vida dela mudou, que a própria vida mudou há uns 6 anos, quando ela viu o Elvis cantando na TV. Ela disse que ali ela decidiu o que faria da vida. Ela disse também que amava o visual de uma banda clássica chamada The Shangri-Las, né, e o talento também da Billie Holiday. Ela pode ser ouvida em filmes como Mask, Marcas do Destino, O Dono da Festa, The Runaways, que é sobre até aquela, uma banda americana musicistas, só com roqueiras, né? A pegada da produção da Suzy 4 é bem parecida com a da Joan Jett, né? Aquele rock and roll básico, assim, com aquela rebeldia adolescente e bastante couro e explorando o sex appeal. A Suzy 4 também é atriz, ela interpretou uma personagem bem durona, chamada Leather Tuscadero, no seriado Happy Days, de 78 a 79. Ela tem treino clássico em música, ela estudou piano clássico e percussão, ela é fã de bongos. Vamos tocar a canção 48 Crash, de 73, dela, que fez bastante sucesso pelo mundo. O grande sucesso dela no Brasil foi uma música dela com Chris Norman. Sim, o Tumbling In, né? Isso. 78. Isso. Essa canção que a gente tocou um trecho agora, 48 Crash, é bem rock and roll, né? Lembra muito John Jett, na minha opinião. Né, traduzindo, seria literalmente Queda de 48. E dizem, ela nunca falou sobre o assunto, mas tem teorias que dizem que, na verdade, era sobre a menopausa masculina. Ah, ela tá. Tem que enfrentar isso com namorados. Mas, de qualquer forma, o Tumbling In é uma música, eu me lembro que fez bastante sucesso, já é bem a pegada, bem mais pop romântica, sim, né? Com o Chris Norman, é do Smoking, né? Aquele grupo Smoking. Isso. Até, por sinal, mais adiante, até em programas, ele já tô com canções obscuras do grupo Smoking, que tem muito sucesso para tocar. Mas, de qualquer forma, vamos então passar para os anos 80, por favor? Vamos lá, Fofinho. Vamos lá. Fire und Flamme. Marco Antônio, pode falar. Pois é, essa canção é de 85, não fez sucesso, o nome da cantora ou do grupo, Nena, não, o nome da canção é Viu un Flama. O meu alemão é péssimo, apesar de eu já ter namorado alemão e tudo mais, eu péssimo. Mas de qualquer forma, Viu un Flama. Ou seja, Fogo e Chama. Cantou de 85. Tentar esperar que o patrão parar de rir um pouquinho, de gargalhar. Isso. Olha só, o cuidado aqui com o programa é tanto que eu pedi para um amigo meu, Miguel Lohmeyer, de Sampa, para me traduzir, ele é fluente alemão. E a canção basicamente diz assim, que ela tá pegando fogo, que o coração dela é de papel e não tem extintor no planeta que vai salvá-la do cara. Né? E que o cara basicamente a destruiu e arrasou. Então, falar um pouco da cantora, no caso, a filha da Nena, era o nome também do grupo, é Gabrielle Susanne Kerner. Ela tem hoje 58 anos, nasceu em Hagen, na Alemanha Ocidental, também é atriz, conhecida lá na Alemanha. O grupo Nena existiu de 81 até 87. O interessante é que no Brasil, né, a música deles mais famosa, que é 99 in Luftballons, que é de 83, a gente fez sucesso aqui em alemão. Nos Estados Unidos, no mercado de língua inglesa, foi exigido que fosse feita uma versão, né, aquela cantando, com o grupo cantando, interpretando em inglês. E eles meio renegaram essa versão, tanto que diz que ela se recusa a cantar ao vivo a versão gravada em inglês. No caso, eles disseram que não foi feita uma tradução literal, né, e daí diz que se perdeu o sentido da canção, né. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar um trecho do 99 Luftballons, depois eu volto a falar da canção, pode ser? Thank you. Marco Antônio. Essa canção fez muito sucesso, tocou em tudo que é danceteria nos anos 80, né? É, 99 Luft Balloons é de 83. A letra basicamente falava da separação, né, da Alemanha Ocidental, de onde ela é, para a Alemanha Oriental, e de crianças brincando com balões e largando os balões, e esses balões sendo avistados por gente do outro lado do muro, e daqui a pouco as Forças Armadas interpretando como alguma espécie de espionagem, alguma espécie de arma. E daí, daqui a pouco, uma confusão se deflagrando com isso, né? Então, basicamente, eles queriam dizer que guerra e esse tipo de separação, assim, por forças armadas, nesse tipo de conflito, ninguém sai vencedor. Então, o grupo, né, da Gabrielle Suzanne Kerner, ou seja, o Nena, pode ser ouvido em filmes como Afinado no Amor, Watchmen, num drama belga com toque de fantasia chamado Senhor Ninguém, Meu Malvado Favorito 3, e um brasileiro recente, Bingo Rei das Manhãs. Então, é isso aí. Era um pouquinho que o Caju Coelho mandou um trechinho de uma música, que é curtinha. Ah, o Caju? É. Heavy burden, heavy load. I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk. Della Reese. É inacreditável, né? Que toque de um anjo. Eu sou gospel, nossa, inacreditável mesmo. Dá pra imaginar um mar de pessoas cantando junto. Obrigado, Caju. Valeu, Fufuia. Valeu, João. Valeu, ouvintes. Muito obrigado e até breve. Até quinta-feira. Você não vai viajar, não, né? Não. Quinta não. Tá. Tem estresse. É, inclusive porque falta combustível, né? Eu já fui algumas vezes para a Serra, né, de ônibus, mas eu não estou sabendo agora nos últimos dias, mas porque supostamente o ônibus também baixaram, né, a quantidade de ônibus também disponível. Tá um caos. Mas então tá, obrigado e até breve, gente. Obrigado, um abraço, Marco Antônio.